É, mano, e aí? Mais e uma aí? Semana foi embora e não chegou nada pra mim. Quando a gente cai aqui, a gente é esquecido mesmo. É foda. E pra você, mano, chegou alguma coisa? Pra mim? Hoje de manhã chegou da minha cidade 2 gramas de papel, 1000 quilos de saudade. Uma carta que mandaram pra mim em nome da minha mãe, que dizia assim: sim. Filho, tudo bem? Como vai por aí? É, eu vou tentando me garantir. Espero que essa carta chegue em suas mãos e que te encontre com fé e firmão. Que Deus te abençoe em primeiro lugar. Não vejo a hora de ver você voltar. É, mãe, eu penso tanto em sair daqui que às vezes sonho que estou chegando aí, indo correndo e te abraçando. Mas eu acordo e vejo que é só um sonho. Vou te falar, seu pai ainda tá na mesma, mesma vidinha, mesma bebedeira. Só quer zoeira, não quer saber de nada, do mesmo jeito, só dando mancada. É, o meu pai, você sabe, nunca foi o cara. É até pecado eu dizer, mas nunca valeu nada. O seu irmão, graças a Deus, tá numa legal, tá na maior paz espiritual. É o homem da casa, só quer saber de trampo, tá dando orgulho de ser mãe do seu mano. Oh, eu fico tão feliz pelo meu irmão. O moleque sempre foi sangue bom. Mas ao mesmo tempo eu fico triste, como ninguém poderia ter sido eu também. Só que eu vacilei com a minha liberdade e agora tô aqui atrás das grades. Hoje de manhã chegou da minha cidade 2 gramas de papel, 1000 quilos de saudade. Ah, que saudade louca, preciso te ver. Já não tem como viver sem você. Não vejo a hora de você voltar pra casa. Tô com saudades de você. Ah, que saudade louca, preciso te ver. Já não tem como viver sem você. Não vejo a hora de você voltar pra casa. Tô com saudades de você. Tava quase esquecendo de falar da sua mina. Faz uma cara que ela não dá notícias. Não liga mais, não sei onde ela tá. Não sei mais aonde procurar. Ah, minha mina, mina, que saudades dela. Me ajudou várias vezes, devo isso a ela. Mas eu só traí a sua consideração. Mas um dia ela, vou pedir o seu perdão. O meu neto então não vejo há quase um ano. Que saudades dele, já tá com 5 anos. Última vez que vi ele, tava tão bonito. Parece tanto com você, com seu sorriso. Mas quando eu ver ele, como vai ser? Será que como pai vai me reconhecer? Será que um dia vai me perdoar? Pelo pai que eu fui ou vai me ignorar? Por não tá junto, não vê ele aprender a andar, a falar, aprender a correr. Os manos daqui tão mandando lembranças. Pediu pra ter fé e não perder as esperanças. Mas só isso, nada mais que isso. Pra quem se dizia tantos seus amigos. É, mãe, eu sei muito bem como funciona isso. Depois que cai aqui, ninguém tem mais amigo. Só a tristeza, só a solidão. O arrependimento e a decepção de um humano que agora pensa a todo momento se há um jeito de voltar no tempo, mas não dá. Eu sei que não dá e o que eu posso fazer é cumprir a sentença e tentar sobreviver. Hoje de manhã chegou da minha cidade 2 gramas de papel, 1000 quilos de saudade. Ah, que saudade louca, preciso te ver. Já não tem como viver sem você. Não vejo a hora de você voltar pra casa. Tô com saudades de você. Ah, que saudade louca, preciso te ver. Já não tem como viver sem você. Não vejo a hora de você voltar pra casa. Tô com saudades de você. Cê sabe que não dá pra gente ir aí. São quase 1000 quilômetros pra chegar aí. Falta dinheiro, a situação tá difícil. Entenda isso, nos perdoa, filho. É, aqui no domingo é dia de visita. Eu fico vendo os ladrão com suas famílias. Bate a saudade da mãe, do filho, da mina, do mano e dos amigos. É embaçado, com sentimento eu fico ligeiro. Procuro esquecer, pego o isqueiro, acendo o cigarro pra não ficar tão solitário. Dou um rolê e vou ficar do outro lado. Me lembro bem quando você era um menino, jogando bola na rua, se divertindo. Tomava uns puxões de orelha quando tava chovendo. Ah, que saudade daquele tempo.